346, 2 contos, estúdio de quebra. Das minha loucura, das minha loucura, das minha loucura. Por muito tempo eu andei só, ó, à procura de mais um corte e niga. Com a psicose na minha mente, ó, tramando os planos pra subir com a firma. E eu sempre louco mais longe do pó, ó, porque preciso de algo que me vicie. Mas que cocaína então me passa um rap, passa um beat strap. Vê se não esquece que eu tô louco de rap. Liga, que eu tô louco de rap. Gava as track, soma com os moleque pra fazer um hit strap. Tô bem bruxão, viciado em fazer verso, mesmo que minha cabeça fique ao inverso. Senta plonal, fora do normal, trap original, grave, bate forte. Puxa, passa mal, é Xavier, Xaviano nos beat. Então segura essa track, mano, que é hit, hit. Liga, saca, nego, ó, ah, essa é minha pira, ra. Rap, trap, grave e um verde classe A, ó. Liga, saca, nego, essa é minha pira, ra. Rap, trap, grave e um verde classe A, ó. Liga, saca, nego, essa é minha pira, ra. Rap, trap, grave e um verde classe A, ó. Liga, saca, nego, essa é minha pira, ra. Rap, trap, grave e um verde classe A. Mano, assim, louco de gin, contando os gin. Fumaça do green pra abrir nossos caminhos, pulando o corpo até no fim. Não carrego peso morto, então tira a mão de mim. Mesmo tentando me prender, escapo de você, tendo overdose, saio da neurose. I am God, fuck your love, vê se não pode. O ritmo é pesado, é só pra quem pode. Então se sacode que você não pode. Escuta essa track que trava o seu pote. Nem pico de heroína, bate mais forte. Nem conto com a sorte, danço com a morte. Chapando a lote, made norte. Hit, choque, headshot. Explica Freud e o morte. Louco de rap, louco de trap, louco no game. Então treme. Louco de rap, louco de trap, louco no game. Então treme. Liga, saca, nego, essa é minha pira, ra. Rap, trap, grave e um verde classe A, ó. Liga, saca, nego, essa é minha pira, ra. Rap, trap, grave e um verde classe A, ó. Liga, saca, nego, essa é minha pira, ra. Rap, trap, grave e um verde classe A, ó. Liga, saca, nego, essa é minha pira, ra. Rap, trap, grave e um verde classe A. Nossa droga vicia, muito mais que a da lata. 48 horas produzindo a faixa. Desce breja e whisky, toma mais Red Bull. Volume das caixas, pode pra quem tá full. Trampando a milhão, essa é a 2 contos. A receita da minha firma é segredo, não conto. Chegando no sapato, só comendo as beiradas. No apetite do cash, parando a madrugada. Louco de rap, louco de trap, louco no game. Então treme. Louco de rap, louco de trap, louco no game. Então treme. Liga, saca, nego, essa é minha pira, ra. Rap, trap, grave e um verde classe A, ó. Liga, saca, nego, essa é minha pira, ra. Rap, trap, grave e um verde classe A.